Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, na manhã de domingo, a pedida é música. O nosso negócio é música. Vamos atender ela, a vovó, Dona Micaela Teixeira, que está conosco e vai oferecer essas músicas para os seus netinhos. Ela diz em seu e-mail, Dona Micaela Teixeira, que os netinhos também ficam a nos ouvir. Que coisa boa! Para eles, os netinhos de Dona Micaela Teixeira, o Carlinhos, o Paulinho e também a Renatinha. Estas músicas maravilhosas, o Carequinha saudoso palhaço cantando com a bandinha do Altamiro Carrilho, Carequinha em Passa, Passa, Gavião. Emilinha Borba dá um show em arranjo Renato de Oliveira, dos Sasques, a composição Catito. Tudo isso a vovó Micaela Teixeira oferecendo carinhosamente aos seus netinhos. Em um jardim, um coreto, a música e a saudade, que temos ainda o saudoso mineiro que nasceu em Caxiconcuri, cantando para os netinhos da nossa gentil ouvinte, Dona Micaela Teixeira, do Bruno Marnet, Tutti Bona Gente, são os netinhos de Dona Micaela Teixeira. Passa, passa, gavião. Passa, passa, gavião. Todo mundo é bom. Passa, passa, gavião. Todo mundo é bom. Passa, passa, gavião. Todo mundo é bom. A geladeira faz assim. A geladeira faz assim. Assim, carne seca com ensopado. Passa, passa, gavião. Todo mundo é bom. Passa, passa, gavião. Todo mundo é bom. Passa, passa um avião, será ele ou não? Passa, passa um avião, será ele ou não? O presidente voa assim, o presidente voa assim, assim assado, sempre apressado. Passa, passa um avião, será ele ou não? Passa, passa um avião, será ele ou não? Catito, ó meu catito, do meu coração, és um pedacinho. Olhando teus olhos, filhinho meu, bendigo a sorte que Deus me deu. Me perguntam se tu és o meu filhinho, eu me sinto bem feliz ao responder que tu és minha aventura, queridinho, e nesta vida um pedacinho do meu ser. Catito, catito, ó meu catito, do meu coração, és um pedacinho. Olhando teus olhos, filhinho meu, bendigo a sorte que Deus me deu. Vem meu queridinho, que a mamãe chamou. Vem meu amorzinho, que eu aqui estou. Vem meu queridinho, que a mamãe chamou. Junto a ti a minha vida é um paraíso, pois as horas eu as passo sem sentir. Tu me olhas, eu perco o juízo, e o que posso é apenas repetir. Catito, catito, ó meu catito, do meu coração és um pedacinho. Olhando teus olhos, filhinho meu, bendigo a sorte que Deus me deu. Catito, catito, ó meu catito, do meu Eu sou puro baiano, mas meu pai é italiano. E tutti buoni, tutti buoni, tutti buona gente. Qui tudo é misturado, é tudo estrangeirado. Mas tutti buoni, tutti buoni, tutti buona gente. Arrangia uno e vado, e ora pace è casato. Mas tutti buoni, tutti buoni, tutti buona gente. E d'accordo non ho vado, ma con grande ordinato. Tutti buoni, tutti buoni, tutti buona gente. E si sa briga in avvagliata, tutto acaba una gargagliata, perché sono do bandolino, la gente canta sempre sì, ma questo è Napoli, Napoli è bella, da canzone da tarantela, dove amore più parlato, i pare questo procurato. Che ne bravo Giuliano, quello grande italiano. E tutti buoni, tutti buoni, tutti buona gente. Se fosse va a fare, molto cuidato questa cartera, perché tutti buoni, tutti buoni, tutti buona gente. Non Rio de Janeiro, te munto in genero. Tutti buoni, tutti buoni, tutti buona gente. Fa appartamento, do centro a Teuleme. Tutto treme, tutto treme, tutto treme, treme. Se fosse ande dispreoccupato, da chi a poco già poi rubato. Io son da battocata, gente a cava sempre nata. Questa è Napoli, Napoli è bella, da canzone, da tarantella. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, buona gente. Tutti buoni, tutti buoni. E tutti, buona gente. Tutti buoni, tutti buoni. Ma io so che tutti, buona gente. Tutti buoni, tutti buoni. Ma come, tutti, buona gente. Tutti buoni, tutti buoni. E tutti buona gente, ma se fosse anda dispreoccupato, da chi a poco già poi rubato. Io sono da battocata, gente a cava sempre nata, ma ci sono in Napoli, Napoli è bella, la canzone da tarantella. Tutti buoni, tutti buoni, tutti, tutti buona gente. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti buona gente. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti buona gente. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Alô, alô, Ibaté! Agora nós vamos atender o simpaticíssimo casal que reside em Ibaté. Ele já foi vereador e presidente da edilidade de Ibaté, o senhor José Buzzi, sua direta esposa, dona Marilene. Eles estão em nossa sintonia e querem ouvir estas composições maravilhosas juninas. Nós estamos já em julho, mas as músicas juninas permanecem. Dalva de Oliveira, que gravação antológica. Dalva de Oliveira Saudosa, do Oswaldo Santiago, arranjo do Borba, Dalva de Oliveira em Pedro, Antônio e João. Isto para este simpaticíssimo casal que reside lá em Ibaté, formado por dona Marilene e seu esposo, o senhor José Buzzi. Ele já foi vereador e presidente da Câmara Municipal em Ibaté. Eles estão em nossa sintonia e querem ouvir ainda com Chico Alves, o Rei da Voz, em belíssima roupagem do Pixinguinha, do Antônio Nassara, Francisco Alves em Carneirinho. Silêncio! Tem a palavra o coronel Purgêncio. Antônio e

É o verdadeiro artista, não música para o público, mas sim público para a sua música. Pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, a nossa pedida de todos os domingos de manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta vão estar conosco Orlando Correia, Alcide Gerardi e Nelson Gonçalves.